nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo no horizonte o amanhã que eu nunca esqueci. Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ser amor pra quem anseia solidão de casa cheia. Dar a voz que incendeia. Ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há. Pode acreditar. Mais bonito não há. Mais belo que abraço sereno e sabor de perdão. Ver a beleza e em gesto pequeno ter a imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir. Aquietar o silêncio das dores daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia. Dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Acreditar, mais bonito não há.